Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estás fugindo dos meus braços, deixando o silêncio desta solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, toda fantasia. Nada tenho a perder. Diz pra mim. Sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Sou um carreteiro de carga pesada. Vivo nas estradas desse meu país. Na minha cabine eu faço morada, na minha maneira eu sou bem feliz. Não corto na faixa nem uso banguela, vou pensando nela, minha companheira, que ficou distante lá em outro estado. Trago São Cristóvão sempre ao meu lado, no bruto lotado cruzo outra fronteira. No meu para-choque escrevi a frase que está escrita no meu coração. Deus anda comigo, não corro perigo. O amor caminha no meu caminhão. Só tenho tristeza quando presencio um nobre colega tombado na pista. É quando o destino nos põe no desvio. No fundo da alma sinto um calafrio. No palco da via artista. Eu tomo cuidado na ultrapassagem. Sou bom motorista de sangue na veia.